Veículos de controle, bom dia, é o Adianta, Alfa Victor Charlie. Diga, Alfa Victor Charlie. Por gentileza, senhor, autorização de rebote, aqui do 05 para o 503. Autorização número 4. Do pinga número 5 para o pinga número 4, por isso, confere? Confere, positivo, senhor. Está autorizado o reboque do 5 para o 4. Muito obrigado, informaremos ao plano.